do ano do século XIX. Seria insensato pensar que começa no século XIX, ele tem raízes muito mais antigas, ele floresce especialmente a partir do século XIX e das circunstâncias muito especiais que rodeiam o chamado constitucionalismo, primeiro constitucionalismo monárquico português, ou seja, depois da primeira revolução liberal em Portugal e também em Angola. Esta tese foi escrita até 2014, foi defendida em 2015. Vocês sabem que em direito uma tese só pode ser defendida pelo menos 366 dias depois de ser entregue. Esta foi 366 e disseram-me que eu estava cheio de sorte, porque devia ser um pouco mais, mas tinha apanhado uns feriados. E depois teve 5 anos para ser publicada. Lá está, porque a minha editora é uma senhora muito particular e porque é um volume grande. Eu posso mostrar só, realmente são 3 grandes tijolos. Portanto, são e corresponde a um esforço que eu fiz nesta altura. Se é um trabalho de 2014, que foi definido em 2015, naturalmente que eu já tive a oportunidade, a partir daí, de fazer alguma investigação para lá deste trabalho, mal feito fora, se assim não fosse, não é? Mas, naturalmente, que hoje me vou remeter ao trabalho em questão, sendo que hoje em dia eu estudo já aquilo que se possa chamar o segundo perismo. Depois vou tentar explicar um bocado disso. Ok? Vou-vos falar da consagração dos naturais, que tem como subtítulo Constituição, Direitos e Perismo na Goa Oitocentista. Constituição, porque só faz sentido após o surgimento da primeira Constituição portuguesa, que é de 1822. Direitos, porque estamos a estudar não só um direito, mas vários direitos que vão entrando em conflito. E perismo, porque o perismo é, a meu ver, o nome a que eu dou à adaptação do regime constitucional por Goa, em Goa e por alguns goeses, e que foi começado a teorizar por uma pessoa que todos nós conhecemos, o Bernardo Pérez da Silva, mas que vai muito para além do Bernardo Pérez da Silva e que algumas pessoas demasiado otimistas como eu consideram que existe até hoje, por isso é que nós temos um primeiro-ministro de ascendência goesa. Portanto, é preciso desde logo fazer aqui algumas circunscrições iniciais. Em primeiro lugar, o meu primeiro objetivo era tentar provar de que forma as elites naturais católicas goesas recorreram aos instrumentos do direito e da administração para assumirem uma posição interessante e importante em Goa, na sequência do liberalismo constitucional, ou seja, a partir de 1820, e, em segundo lugar, de que forma é que esse esforço se podia subsumir, ou seja, havia uma coerência nesse esforço, havia uma linha de ação que seria o tal perismo. Outras considerações importantes para fazer é que este meu trabalho se centra apenas em Goa, somente em Goa. E em Goa, sobretudo, nos territórios de Kisfari, Bardez e Salcedo, ou seja, as chamadas velhas conquistas. Na altura, Margão, Gurmugão ainda fazia parte de Salcedo, como sabem. Portanto, não tem tanto reflexo no espaço indiano e no Bombaim, nomeadamente. Damão e Dio são apenas referidos de forma muito reflexa os casos, porque há reflexo do perismo em todo lado, não é? E mesmo as comunidades goesas em Lisboa, Coimbra, Moçambique e também em Macau não são estudadas a fundo. Em segundo lugar, era preciso delimitar, não só geograficamente, foi o primeiro esforço, era preciso delimitar cronologicamente isto. O século XIX, tirando aqui os esforços notáveis da professora Ernestina Carreira, não tinha sido praticamente estudado. Havia uns estudos muito esporádicos, assim, umas graçolas. Não havia realmente... Havia uma dispersão assustadora em termos de arquivos. Arquivos particulares e arquivos públicos. E era importante perceber qual é que seria o período em estudo. Naturalmente que esta investigação, a nossa investigação, começa sempre de forma muito particular, não é? A minha, eu comecei a ficar desperto pelo perismo há muitos, muitos anos, quando descobri, olha, em 2007, talvez, 2006, quando descobri uma tradução do Catecismo de Jean-Baptiste Say, feita por Luís Prates de Almeida e Albuquerque, em Macau e publicada em Goa, com anotações em Goa. É a versão mais antiga que há do Catecismo do Say. O Luís Prates é brasileiro, e encontrou lá o neto do Sei, o sobrinho do Sei, e ele deu-lhe a tradução em inglês. Ele depois foi, era liberal, foi desterrado para Macau e depois para Goa. E andou semeando a revolta liberal por todos estes lugares. E o Catecismo do Sei, nessa única versão que existe, que está na Faculdade de Direito de Coimbra, tem anotações feitas em Goa. Visto Casa Goa, Tendes Goa. E o que me achei curioso foi a lista dos subscritores daquela obra. E tentei começar a perceber quem é que tinha patrocinado aquela obra, que era uma obra revolucionária na altura. Nessa mesma altura, eu andava divertidíssimo a tentar perceber quem é que eram os estudantes goeses na Universidade de Coimbra. E fiz durante um ano um levantamento de todas as fichas, que na altura não estava informatizado, ainda não está, todos os estudantes que desde o século XVIII estudavam em Coimbra, para identificar todos os goeses. Ora, o Marquês de Pombal tinha dado ordens que, a partir da reforma pombalina, todos tivessem de apresentar uma certidão de idade. E eu gosto muito de genealogia. E comecei a cruzar os dados e perceber que eles são todos da mesma família. Depois disso, fui ver os processos de Santo Ofício. Fui ver as ordens de Cristo e comecei a perceber que há aqui uma comunidade. E esta comunidade já aqui apoiara Luís Prates. E foi aí que comecei a tentar perceber um bocadinho disto. Como é que havia de limitar cronologicamente este meu trabalho? No pós-pombalismo, depois após a influência do Marquês de Pombal, eu já tinha estudado a legislação pombalina na minha tese de mestrado, e eu não queria tocar na Conjuração dos Pintos. Eu não sei se a Conjuração dos Pintos existiu exatamente como existiu, ou se foi uma manobra inventada por alguns europeus para afastar ali algumas elites indianas, ou para inferiorizar algumas elites indianas. Ainda estou a provar isso. É preciso estudar o processo é muito grande. Portanto, eu não queria tocar na Conjuração dos Pintos. Comecei, portanto, depois disso, 1790, por aí, no pós-pombalismo. E até o limite máximo tinha de ser 1880. Porque em 1880 há uma sequência de reformas, novos regimes para os desaiados, novos regimes para as gancarias, nova legislação confrarial, alterações no padroado, alterações na estrutura do Estado, novo Código dos Usos e Costumes, tudo nessa altura. Portanto, nunca poderia... Aí é uma nova fase na história administrativa, política e também social de Goa. Portanto, entre estes dois valores, entre estes dois blocos. Depois, a verdade é que eu tentei centrar, é difícil, eu sou goês, tentei centrar a perspectiva desde Goa. Não quis tentar fazer uma análise de Coimbra para Goa, de Lisboa para Goa, de Goa para fora. O que interessava era o foco goês. E, por outro lado, o facto de não haver muita coisa sobre o assunto foi particularmente desafiante e particularmente complicado. Outro aspecto importante é que eu refiro-me a uma parcela ínfima da população goesa, às elites naturais católicas. Eu costumo dizer que eu só gosto das franjas, ou dos pobres mais pobres, dos degradados, das mulheres homossexuais, dos excluídos da sociedade, ou dos super-ricos. Assim, o povão não me interessa tanto. Portanto, eu geralmente estudo aqui estes dois livros. Portanto, eu estudo, neste caso, as elites naturais católicas. Mas era muito difícil definir, no princípio, por muito que eu tentasse perceber, o que eram as elites naturais católicas. E então eu fiz a genealogia das elites naturais católicas. E a tese tem 550 páginas de genealogias de famílias Brahmans e famílias Chardon, que me levaram algum trabalho a fazer, mas para dizer que os atores a que me refiro são os atores que estão ali. Depois, por outro lado, é importante perceber que não foi muito fácil fazer esta genealogia, mas houve uma imensa ajuda de vários grupos. Depois, por outro lado, a grande questão é saber de que forma é que estas elites naturais católicas usaram, no espaço goês e a partir do espaço goês, dos instrumentos que o direito lhes fornecia. Ora, eu já sabia que havia uma tendência ou uma propensão, naturalmente, ao recurso dos elementos do direito e da administração por parte destas mesmas elites, naturalmente. Toda a gente sabe que, no princípio do século XIX, a administração goesa é quase exclusivamente garantida por naturais católicos. A Cristina e eu escrevemos um artigo há uns anos sobre isto, e pegando nos anuários e nas relações, naturalmente anuais, nas relações que havia, isto é absolutamente evidente. Aliás, os vice-reis dizem claramente. Havia algum, sobretudo estes cargos intermédios. Mas era preciso saber se havia ou não havia um plano de ação, sobretudo após o liberalismo constitucional. Foi nessa altura que eu comecei a tentar procurar, a tentar divisar um fio condutor. E a verdade é que me parece que há um fio condutor que tem um papel extremamente importante, não só para a história de Goa, mas também para a história portuguesa, para a história constitucional portuguesa. E um dos motores principais desse fio condutor é, naturalmente, o Bernardo Pérez da Silva e o movimento que ele começa a originar, que se chama perismo. Portanto, a minha tese tem um pouco a ver, ou tem tudo a ver, com o perismo e com a forma, não só com a teoria do perismo, mas com a forma que eu acho que o perismo foi posto em prática. É a minha proposta. Porque a mim, nós em direito, há sempre temos aquela opção do law in books versus law in action. O law in books é muito interessante, mas o que é importante é perceber, e na prática, como é que isto foi feito, adaptado, contextualizado. Portanto, perismo. Perismo porquê? Perismo porque a sua construção se deve, desde logo, e está muito associada ao Bernardo Pérez da Silva. Perismo porque os aplicadores desta teoria têm como referencial Bernardo Pérez da Silva. Perismo porque, e se chamam assim mesmo peristas, perismo porque foi o próprio Bernardo Pérez da Silva a tentar, a meu ver, começá-la a pôr em ação. Não só pensou, como tentou pô-la em prática. E porque é Pérez que aparece sempre no primeiro momento? Como referencial ou como alvo? Portanto, e Bernardo Pérez da Silva, rapidamente, ganha um ascendente que extravasa em muito Goa. Vale a pena ler as intervenções de Bernardo Pérez da Silva no Parlamento Português, muito, muito grandes, são numerosas, em que Bernardo Pérez da Silva, a altura, se intitula ele próprio a voz do ultramar. Portanto, ultrapassa muito já os limites estreitos de Goa. Como é que o perismo pode ser definido? Vou tentar mostrar aqui uma coisa que eu acho que agora não conta. O que é que não aparece agora? Tinha aprendido tão bem aqui a mostrar a tristeza. Ah, ok. Então o perismo pode ser definido como uma forma de organização constitucional que, e agora vou desmontar isto, por um lado, privilegia as elites naturais católicas ao atribuir funções relevantes a conselhos e magistraturas periféricos que elas podem dominar enquanto as promove através da representação parlamentar em Lisboa. Segundo, desvaloriza os poderes centrais e a magistratura letrada de origem reinal da europeia. Terceiro, insiste na divisão de poderes como forma de os repartir por vários centros periféricos. Quarto, assenta num sistema de fontes e ensino do direito fundado numa forte base local, hegemonizado pela prática dos tribunais locais, pelos advogados provisionários e por uma forma de organização judicial que enfatiza o tribunal de júri. Ok? Isto são aquelas que eu acho as grandes linhas do perismo. Naturalmente, para falar de perismo, é habitual falar-se de perismo. Não vou agora fazer aqui a biografia do Bernardo Pérez da Silva, toda a gente sabe, toda a gente a conhece bem. Chama apenas a atenção, e porque estamos no grupo Pensando de Goa, para o facto de muito do que nós sabemos sobre a biografia de Bernardo Pérez da Silva se dever a uma pleia de escritores goeses muito interessante, nomeadamente o Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves, o Miguel Vicente de Abreu e o Barreto de Miranda, que são muito posteriores a Bernardo Pérez da Silva, certo? É assim um bocadinho como os testamentos. Portanto, são posteriores. Portanto, é preciso também perceber o que é que pode haver da geográfico nessas mesmas descrições e o que é que pode corresponder efetivamente à verdade. Como é que isso se faz? Nomeadamente, cotejando com a documentação da época. Aliás, estes três autores, e estou aqui a falar, porque está aqui o Helder, o grande especialista de ilustração goana, são fundamentais no tal chamado segundo perismo. A ilustração goana é, a meu ver, acima de tudo, um instrumento perista. É na ilustração goana que aparecem pela primeira vez as biografias dos mártires do perismo. É na ilustração goana que Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves faz a primeira grande biografia do perismo. E é mais na ilustração goana em que há uma resposta fascinante do José Francisco de Albuquerque, que é uma resposta ao perismo, e mais concretamente, ou também ao diálogo. Portanto, a ilustração goana. Os quadros históricos do Barreto de Miranda, que diz mesmo da grande satisfação que as pessoas que viveram aqueles tempos sentiram ao descrevê-los, são também, e naturalmente todo Miguel Vicente de Abreu, são todos menos escritores inocentes. E ainda bem, porque também não se pode considerar que as suas goedas não vão saber o que faziam, não é verdade? Miguel Vicente Abreu, até o catálogo das figuras ilustres de Goa deve ser lido, creio eu, nesta ótica. Portanto, não será ele um chamado de atenção, goedas, neste momento não há deputados naturais. Vejam a falta que isto pode fazer. Portanto, há aqui como que uma construção do caísmo para além de Pérez. Portanto, toda a gente sabe, naturalmente, o essencial da vida de Bernardo Pérez da Silva e sabe que ele encabeçou um movimento que se confunde muito com as elites naturais católicas, coisa por vinha, não é? Mas que, é importante saber, nem todos os naturais católicos são peristas e nem todos os peristas são exclusivamente naturais católicos. Por outro lado, é importante também dizer que, quando falamos de Bernardo Pérez da Silva, estamos a falar, claro está, da Goa do século XIX. E foi outro discurso que me parece importante também aqui, e, pelo menos, não sei como é o vosso caso, quando eu falo da Goa do século XIX, a minha primeira tendência para descrever a sociedade de goesa da altura é pegar no Filipe Neri Xavier, no Gabinete Literário das Fontainhas, e também pegar nos Anais Marítimos e Coloniais e o texto do Manuel Felicíssimo Lousada de Araújo e Azevedo. Ora, eu acho, maluquice de Luís, provavelmente, eu acho que não se pode ler estes documentos sem fazer o que eles realmente me parece que são. Manuel Felicíssimo Lousada é um dos principais rivais peristas. Filipe Neri Xavier é um dos principais agentes peristas. Todas as críticas, muitas delas, a meu ver, extremamente injustas, feitas por Manuel Felicíssimo Lousada às elites naturais católicas e à promoção dos descendentes, são rebatidas, ponto a ponto, por Filipe Neri Xavier no Gabinete Literário das Fontainhas. Isto não pode ser uma coincidência. Por outro lado, também é interessante perceber que outra das memórias que são usadas para compreendermos a Goa desta altura, e estamos a falar, reparem, quer Bernardo Pérez, quer Manuel Felicíssimo Lousada, são dois autores da primeiríssima importância nesta altura. Também é habitual falar nas memórias de Gonçalo Magalhães, outro juiz importante nesta altura, que escreveu sobre Goa e faz uma série de propostas. As memórias de Gonçalo Magalhães foram publicadas, correram inéditas. Gonçalo Magalhães tem um papel importantíssimo no tempo é contemporâneo de Bernardo Pérez da Silva. E as suas memórias, que foram escritas em 1823, só foram publicadas em 1859, por Cunha Rivara. Eu não acho que Cunha Rivara seja tão bonzinho quanto as pessoas realmente acham. Acho que Cunha Rivara teve um papel notável, mas acho que a essa altura Cunha Rivara quis ser deputado por Goa e não olhou bem aos meios e não conseguiu ser deputado por Goa. E é interessante que Cunha Rivara tenha publicado as memórias em 1859. E nesse mesmo ano se publica, por um goês natural católico, José Inácio Gonçalves, outra obra interessantíssima de Gonçalo de Magalhães, As Máximas e Relações Políticas, em que há um prefácio de índole claramente perista. Portanto, há aqui um debate também ao nível literário do ponto de vista público. Depois, por outro lado, quando falamos de Bernardo Pérez da Silva, e eu não vou ser original nisto, quando eu digo que há um Bernardo Pérez da Silva político e há um Bernardo Pérez da Silva estadista, as pessoas dizem, como é que descobriu? Não descobri nada. Isso foi Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves que disse na Ilustração Goana há muitos anos. Há um Pérez político, que é um homem da ação, o caudilho, que às vezes dizem que fervem pouca água, mas eu até acho que tem muita paciência, às vezes, sinceramente. Eu não sei se teria tanta paciência como ele, em alguns casos. E que é o membro do Senado de Goa, que é o deputado logo em 1822, que é o exilado em Inglaterra, que é o prefeito, que é o exilado em Bombaim e que depois volta a ser deputado até morrer em Lisboa. Todos estes episódios são extremamente importantes, todos os conhecemos bem. Eu apenas chamo a atenção para a eleição para deputado. A eleição para deputado é, assim, o primeiro momento em que a força de pés se vê. Mas eu acho sempre interessante pensar. Ok, ainda bem que foi eleito deputado. Ele, Conceição Roque da Costa e Lima Leitão. Mas porquê é que foi eleito deputado? O que é que o levou a ser eleito deputado? Levou a ser eleito deputado pelos principais eleitores, porque houve uma mobilização notável dos principais eleitores do Estado de Goesa para o eleger. Caso contrário, não teria conseguido ser, não teria conseguido ser eleito. E depois temos o PER estadista. O PER, que, para além desta ação política, vai tentando criar uma proposta política. E essa proposta política está visível em muitos documentos, ou em vários documentos. Um deles é o diálogo, que vocês conhecem. O diálogo entre o doutor em filosofia, um português na Índia, na cidade de Lisboa, sobre a questão política do Reino de Portugal. É interessante perceber quem é que deles é Bernardo Pérez da Silva. Eu admito que sejam os dois. Mas o diálogo não surge do nada. Antes de haver o diálogo, que é escrito no Rio de Janeiro, como toda a gente sabe, existem, pelo menos, haverá mais, certamente, três representações, três textos, apresentados por Bernardo Pérez da Silva, na sequência da sua primeira eleição como deputado, que são como que um preâmbulo, como que uma primeira versão, uma versão inicial daquilo que ele vai propor depois no diálogo. Portanto, o diálogo não surge ex novo sem nenhum contexto. Sendo que depois, estas mesmas representações de Bernardo Pérez da Silva se relacionam muito de perto com umas queixas e uns pedidos que são feitos por Salcedo e Bardez. E depois, para além do diálogo, depois do diálogo, é preciso atentar nos textos publicados pela imprensa e ainda no património extraordinário que são as intervenções parlamentares do próprio Bernardo Pérez. E não só dele. Portanto, há uma obra grande de Pérez que existe. Depois, por outro lado, também é importante perceber que, a meu ver, o perismo, de modo algum, se limita ao Bernardo Pérez da Silva. Há a obra do Bernardo Pérez, há a ação do Bernardo Pérez, pois há a obra sobre Pérez ou em referência a Pérez, nem toda ela laudatória, e ainda há as obras produzidas pela influência de Pérez durante a sua vida ou depois dela. E, portanto, o espectro do perismo é uma coisa muito mais ampla do que parece. Por isso é que eu falo num primeiro perismo, até 1844, quando ele morre, e depois, um bocadinho mais tarde, num segundo perismo. Ora só, para não vos maçar demasiado, como é que eu acho que aquelas traves mestras que eu vos falei podem ser interessantes para perceber este movimento? Em primeiro lugar, se posso partilhar novamente, o grande objetivo do perismo é... Isto não funciona, nunca sou tão nada nestas coisas. Silêncio constrangedor. Mas é bem simples esse negócio, é só pôr uma... Mas eu sou bem burro, o que é que tu queres que eu te diga? Portanto, eu admito a minha ignorância. Ok, pronto. Privilegia as elites naturais católicas ao atribuir funções relevantes a conselhos mediadores periféricos por elas dominados. De que maneira? Nomeadamente, o Conselho de Governo, as Câmaras, a Junta Geral do Distrito, as regedorias das paróquias e vários outros espaços onde podem entrar, onde podem criar influências estas elites naturais católicas. Mas também noutros aspectos que são referidos recorrentemente na sua obra, como na promoção da imprensa, nos cortes ao exército, não se esqueçam nunca que o bastião dos descendentes era o exército, na valorização económica das novas conquistas, e portanto eu acho que as obras de Filipe Neri Xavier sobre a nova conquista também têm de ser lidas de uma perspectiva perista, no papel dominante ao nível da religião, nomeadamente do clero regular e do secular, e também ao nível do padroado, e numa tentativa de harmonização social, que ainda era complicado, mas que foi, pelo menos algumas vezes, conseguido. Alguns aspectos mais polémicos são mesmo justificados, como a questão do vestuário. Será que se devia seguir o vestuário europeu em Goa? Bernardo Pérez da Silva explica muito claramente. Eu só defendo esta posição porque acho que há um endividamento excessivo nos dotes e datas de casamento que vão onerar excessivamente as famílias das noivas. Portanto, se adotarem os costumes europeus, que são mais simples, alegadamente, poderá haver uma poupança que será reinvestida também nomeadamente na agricultura e na indústria. Por outro lado, há uma promoção das elites naturais católicas através da representação parlamentar em Lisboa. Isto é muito importante. Ou seja, é importante perceber que há deputados goeses desde há muito tempo em Lisboa. E É importante perceber que isto, a meu ver, seja do ponto de vista, que isto não é uma questão de números, não é uma questão de contar quantos é que são. O que se tem de contar é quanto tempo lá estiveram e o que fizeram. Porque houve muitos que estiveram muito tempo e fizeram muito. Certo? Portanto, Bernardo Pérez da Silva é um deles, mas outro que eu me refiro também, bastante, é, desde logo os dois Bernardo Francisco da Costa, mas também Estevão Jeremias de Mascarenhas, que teve um papel muito, muito interessante. Esta questão das eleições parlamentares, de representação parlamentar, era absolutamente crucial na Goa do século XIX, na primeira metade do século XIX, e galvanizava as multidões. E os debates parlamentares são extremamente ricos nesse aspecto, porque, nomeadamente, há um deputado, que é o Pereira Garcês, que é o único deputado descendente, que diz que o único objetivo de ser deputado em Goa é ter poder aqui. Portanto, é muito interessante analisar a construção de uma comunidade goesa em Lisboa, nomeadamente, também em torno destas figuras tutelares. Não vamos, a meu ver, cair na tentação de dizer que nunca tinha havido goesa em Lisboa na altura. Obviamente já havia muitos goesas em Lisboa antes de Bernardo Pérez da Silva já ter estado e os demais deputados. No entanto, foi uma representação mais constante. Por outro lado, é importante também explicar que outro das linhas de ação do pedismo é a desvalorização dos magistrados reinóis. Parece um bocado estranho porque é que o Bernardo Pérez da Silva tem uma aversão tão grande aos juízes reinóis. Conhecendo a história de Goa, percebe-se porque assim é. Em primeiro lugar, porque o chanceler da relação era sempre o secretário de Estado, até 1936, salvo erro. E, por outro lado, porque os embaixadores da relação de Goa desempenhavam um papel político, não, muito, muito para além do papel judicial, do papel jurídico. E se tiveram um papel importante na divulgação do ideário liberal constitucional, também é verdade que alguns desembargadores foram bastante opositores a algumas das propostas de Bernardo Pérez da Silva. Assim sendo, era preciso arranjar uma alternativa a estes desembargadores reinóis. E como é que isso fazia? Apostando na educação. E eu creio que uma das grandes pontos de interesse de Bernardo Pérez da Silva é esta aposta grande na educação. É preciso estudar e, quando não há meios eficazes em Goa, é preciso vir estudar para fora. Nomeadamente, é preciso vir estudar para Portugal. E é aqui que Bernardo Pérez da Silva tem uma evolução política curiosa num aspecto que me parece muito interessante. Nos primeiros tempos, Bernardo Pérez da Silva tem algumas dúvidas sobre a conservação das gancarias. Naturalmente, que para um liberal era complicada a manutenção de privilégios do antigo regime. Mas, depressa, Bernardo Pérez da Silva descobre que as gancarias poderiam ser um meio muito interessante de financiamento desses estudantes em Coimbra e endereça-lhes reptos contínuos para o fazer. É interessante contar também que este núcleo de estudantes em Coimbra começou com o antiperista. Foi o Dom Manuel de Portugal que fez um favor ao Bernardo Pérez da Silva. Ele decidiu mandar os primeiros quatro estudantes. Um deles foi Raimundo Venâncio Rodrigues. Raimundo Venâncio Rodrigues veio estudar medicina. Eram quatro estudantes, desde logo para reforçar o corpo da Escola Médica de Goa. Ainda não havia Escola Médica Cirúrgica. Mas depois, como surgiu a Escola Médica Cirúrgica, foi desnecessário o seu regresso imediato. Um deles foi Raimundo Venâncio Rodrigues, que realmente se licenciou em medicina em Coimbra, mas mal cessou a sua obrigação de voltar a Goa, fica cá em Coimbra, onde dá origem a uma forte comunidade goesa. Ele é catedrático de matemática, é presidente da Câmara, é uma pessoa de grande influência na cidade de Coimbra e dá origem a uma comunidade goesa. Portanto, há uma comunidade goesa em Lisboa e uma comunidade goesa em Coimbra, na universidade que merece a história, que aliás eu estou a estudar. Por outro lado, também é interessante perceber que agora não me quero perder, vou lamentar, que há esta luta contra a magistratura letrada não tem tanto a ver com a magistratura propriamente dita, mas sobretudo com alguns juízes reinos. Em segundo lugar, há uma ideia interessante que passa muito pela promoção do ensino do direito, e Roberto Mitras apareceu igualmente, do ensino e do direito em Goa. Goa tem uma particularidade extraordinária no caso português. É, penso eu, o único território português onde, apesar de há muito tempo, se andar durante muito tempo, se pedir uma faculdade de direito, ela nunca foi concedida, onde, na sequência da extinção das aulas dos jesuítas, se criam escolas de direito. E há uma grande quantidade de escolas de direito e se cria uma forma local de criação de advogados, que são os chamados advogados provisionários. E os advogados provisionários, os advogados que têm uma provisão, vão ter um papel determinante na administração goesa a todos os níveis. E os advogados provisionários são um dos principais agentes do perismo e de alguma forma são como que o reduto local contra a vinda de administradores que não sejam goeses. Os advogados provisionários têm um papel muito interessante. Têm um papel muito interessante não só no ensino do direito, mas isso é coisas que me interessam a mim, não tanto a vocês, mas têm um papel muito interessante, por exemplo, na redação dos códigos e costumes. Os códigos e costumes das novas conquistas em Goa são pioneiros. 1824 é o primeiro. De novo, uma coisa estranhíssima. É o Dom Manuel de Portugal e Castro que manda criar o códigos e costumes, ou então conservador. Mas é o primeiro código, é um código complicado. Porque manda o desembargador mais novinho, que era o Ribeiro de Carvalho, às novas conquistas, perguntar quais é que eram os usos e costumes. Ribeiro de Carvalho chega à boca de Pondá e pergunta, o que é que vocês fazem? E eles disseram, e rapidamente chega à conclusão, que esse código, que é um código pioneiro, não é um código eficaz para todos os territórios das novas conquistas. Portanto, é um código que, estranhamente, é uma coisa que teoricamente nem pode acontecer, é apenas aprovado em parte. Depois, nos outros dois códigos seguintes, 1853 e 1880, já temos uma participação, em 1883 já temos uma participação ativa dos goeses, nomeadamente de advogados provisionários, e o código de 1880, o tal que marca uma viragem, já é obra exclusiva de um goês, de novo o tal Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves. O papel dos advogados provisionários também se reflete em vários outros aspectos. Um dos aspectos que me parece curioso é, só para usar um exemplo, os processos relativos à Casa de Sunda. A Casa de Sunda, como sabem, era uma das principais potências nas novas conquistas. No tempo de Bernardo Pérez, há dois processos interessantes ao nível da Casa de Sunda. Um deles tem a ver com a questão da pensão da Casa de Sunda. Morto o rei de Sunda, é preciso perceber se a pensão se reparte entre a sua viúva e os seus descendentes, e, mais interessante ainda, tem a ver com, posteriormente, com a sucessão daquele que parecia ser o último rei de Sunda. E há três, há um processo muito interessante, é um processo no feminino, porque às vezes as mulheres são pouco referidas nesta história, e é importante. É um processo de três rainhas de Sunda, Rasa Maji Sena, Rasa Maji Júnior e Ideal Maji. A Rasa Maji Júnior adota um crioulo e é preciso saber se esse crioulo é, efetivamente, herdeiro da Casa de Sunda. E quem é que vai ter um papel importante neste processo? Os advogados provisionários. Também, e com isto termino, para não desmaçar demasiado, uma das apostas fortes de Bernardo Pérez da Silva, na qual os advogados provisionários e, em Lisboa, os parlamentares goeses, nomeadamente Estevão Jeremias Mascarenhas, muito batalharam, teve a ver com a questão do júri, o tribunal do júri. Naturalmente, Bernardo Pérez da Silva, como bom liberal que era, achava que todo o poder deveria, tanto quanto, ser entregue ao povo. Essa era a base. Claro que é um povo relativo. Aos cidadãos, digamos assim, do liberalismo da altura. E, naturalmente, que a função judicial tinha de haver uma separação de funções, naturalmente, como se vendia na altura, e entendia-se que em cada ramo do poder deveria privilegiar-se, naturalmente, dava indicações para como é que em cada ramo do poder poderia haver uma intervenção interessante dessas literaturas católicas. O poder legislativo é fácil de ver, através do Parlamento, da eleição de parlamentares. E no poder judicial, uma das questões mais discutidas em Portugal nesta altura era saber se adotava ou não o sistema de jurados ou de júri, como há nos Estados Unidos. E foi muito discutido em Portugal e mais discutida ainda em Goa. Foi discutida em Goa no tempo de Bernardo Teres da Silva, em que houve uma existência muito efêmera do Tribunal de Júri, e foi discutida em Goa, posteriormente, no tempo de Estevão Jeremias de Mascarenhas, em 1853, e há uns debates parlamentares fascinantes sobre haver ou não haver um Tribunal de Júri, e mais tarde, do Conselho do Governo, órgão no qual as elites naturais também tinham um peso importante, também em 1859, e ainda na década de 1860, há um parecer destrutivo por parte do desembargador Reynal, Serra e Moura, que é rebatido pelo ultramar. Nestes processos, que são processos de sedimentação do poder através do direito, há uma presença constante das elites naturais católicas. Certo? Quer lá, quer cá. Esse processo é um processo que, a meu ver, é um processo único e é um processo que muito deve a Bernardo Teres da Silva. Assim sendo, e para além dos seus escritos particulares e públicos, que são muito interessantes, eu acho que o mais importante é perceber que aquelas pessoas que vinham defendendo que o Estado da Índia, e mais concretamente Goa, a partir do século XVII, pouco interesse tinha, porque já não havia muita pimenta e muita canela nem cavalos à Arábia, é relativo. Se calhar tem um interesse diferente, porque o Estado da Índia e Goa em particular podem ter exportado no século XIX pimenta nem nada assim, mas exportou uma teoria política que não tem paralelo no caso português. Muito obrigado. Espero não ter falado demasiado. Ele suma com você aí. Você tem que abrir o microfone, Ernestine. Abre o microfone. Já está? Estão me ouvindo? Foi um exercício extremamente difícil, Luís, em poucos minutos, de conseguir uma leitura interpretativa de praticamente meio século de construção identitária da política administrativa e social de Goa. Bom, eu teria imensas perguntas, mas vamos começar, talvez, dando a palavra aos colegas que já publicaram sobre o assunto e que podem, talvez, fazer intervenções. Eu conheço a Sandra e a Celsa, que talvez queiram intervir. Sandra, abre o microfone também, Sandra, se você fala. Eu gostaria de intervir, claro que o Luís está mais de parabéns pelo seu trabalho. Há duas questões há uma questão que eu gostaria de perguntar, porque para mim é uma novidade. Esta questão da existência de uma comunidade goesa, não é uma novidade existirem goeses, não é? Todos nós sabemos que existiam goeses neste século XIX, especialmente em Coimbra, devido à forte presença pelo curso jurídico, e também em Lisboa, muito em torno de estudos da medicina. Agora, para mim é uma novidade esta que exista uma certa organização dos goeses como comunidade lá. Há uma visibilidade ou uma tentativa de visibilidade ou pelo menos de intervenção enquanto comunidade. Porque a ideia que eu tenho é que isso só acontecerá muito mais tarde, no século XX, até já depois da queda do Estado português ainda. Portanto, acho muito interessante isso e gostaria que falasse um bocado sobre esse assunto. Ok. Outra questão que eu talvez fosse interessante debater é a própria questão do perismo, porque focas muito este, o perismo enquanto projeto de afirmação das elites naturais, não é? Das elites doentes. E o, claro que está lá e que é super importante e que de alguma forma constitui um programa de ação para o século XIX que vai ser fundamental, inclusivamente em termos de, do grande investimento que é feito na educação por parte destas elites, como via para a sua afirmação local. Mas eu acho que há uma dimensão que tu não exploraste tanto nesta apresentação, que é o próprio programa, é a própria leitura constitucional que ele faz do cartismo. Eu acho que é extremamente interessante e que, de alguma forma, aponta para debates. Eu já não me lembro bem, eu digo francamente, como tenho andado muito, muito ocupado estes dias, não tive tempo para reler o diálogo. E, portanto, não me lembro se é no diálogo ou se é num outro texto que eu encontrei já depois do diálogo de 1834, em que ele fala precisamente, mas eu acho que é no diálogo, em que ele fala precisamente desta visão, não só para Goa, mas para todo o ultramar, não é? Para todo o espaço que constituem ou que constituirão Portugal. Que esta ideia, que é um princípio de igualdade, não é? Sem dúvida. É baseado num princípio de igualdade. Portanto, ele tem uma educação igualitarista do liberalismo e das hipóteses abertas pelo capítulo. E, portanto, isso é muitíssimo interessante. Claro que ele, de a boa maneira, pensamento liberal, pôs o foco de como é que se atingir, sem muito por via do indivíduo, do aproveitamento individual, mas também de um certo investimento de grupo e de comunidade. Portanto, ele olha, eu acho que ele tem uma visão de um Portugal que no futuro se formará pela congregação nivelada dos diversos espaços e na qual os diversos espaços deverão ter uma voz tendencialmente niveladora. Isso é uma leitura que vai ser muito importante não só em Goa, mas em outros passos ao longo do século XIX e do próprio século XX, até com o imaginário constitucional português nesse campo. E, portanto, eu acho que ele é um pioneiro nesse campo e talvez na longa duração, para além, claro, da afirmação das próprias elites portuguesas, no plano constitucional, talvez esse seja um grande legado e podemos depois, eventualmente, a fazer pontos com os projetos federalistas, que depois há no princípio do século XX, com as devidas distâncias, mas há muitos pontos de contacto que eu acho que estão ali muito bem equacionados no próprio Pérez da Silva e que vale a pena pensar e talvez até estudar como é que os goeses foram também, ao longo deste século e meio, intervindo a partir dessa perspectiva nestes debates. Basicamente é isto. Pois. Ok, obrigado, Sandra. As observações sempre super pertinentes. Vou começar pela segunda, tudo bem? Depois acabo aqui na comunidade de Coimbra. Concordo inteiramente. Se há uma característica extraordinária do Bernardo Pereira Silva é que, em momento algum, há uma subalternização no seu discurso. De acordo? Há até uma historieta, não se sabe se é verdade, que Bernardo Pereira Silva terá falado com o próprio Bentham e ter-se apresentado com Bernardo Pereira Silva, e Jeremy Bentham achou que acertava de um português. Portanto, e não de um inglês, para provar que as teorias bentamianas para a Índia não seriam eficazes em toda a Índia, digamos assim. O que é verdade que há esta ideia de uma igualdade imanente, que aliás muito característica dos teóricos do liberalismo. Eu não falei tanto nela aqui na apresentação, porque falei sobretudo do ponto de vista das elites naturais católicas, não é? Isso é muito visível, como a Sandra diz, não só no diálogo, nomeadamente uma parte muito curiosa, em que o índio pergunta ao doutor, então, mas como é que me justificas as duas câmaras, se é tudo tão igual? Como é que há uma câmara dos pares e uma câmara dos comuns, digamos assim? E o Bernardo Pereira Silva explica, bom, enfim, toda a bela tem o seu senão, não é? E se calhar, se há um bicameralismo agora, em breve desaparecerá. E é também muito visível e é muito desenvolvido noutros textos posteriores, como a Sandra disse, e é sobretudo muito visível, a meu ver, nos chamados debates parlamentares, em que eu digo, como ele diz, que ele próprio se identifica como sendo uma voz, a voz do ultramar. E é muito interessante realmente perceber isto, perceber que em qualquer momento há uma diminuição de um papel, do papel goês. Mas isto não é, como disse também muito bem a Sandra, uma característica exclusivamente do Bernardo Pereira Silva. Os seus seguidores vão muito nesta linha. Estevão Jeremias de Mascarenhas, na tal debate que eu aludi relativamente ao restabelecimento do Tribunal de Júri em Goa, é claríssimo esse aspecto. Não compreendo por que razão é que há júri em Portugal e não pode haver em Goa. Portanto, não. E apresenta argumentos interessantíssimos, nomeadamente porque havia um excesso de júri nas Novas Conquistas e não nas Velhas Conquistas. Portanto, não. E há este esforço de uniformização. Naturalmente que isto era não era exclusivamente o Bernardo Pereira Silva, era uma tendência da altura, que depois foi um bocadinho retraída nos finais do século XIX, na segunda metade do século XIX, quando começam a surgir os chamados códigos de usos e costumes para algumas partes dos cidadãos portugueses, não é? Mas é realmente um traço interessantíssimo deste goês. E exemplo disso é o facto de, falando de novo nestas elites naturais católicas goesas, da naturalidade com que elas circulam em Portugal, não é? Portanto, que estão em Portugal e que são portugueses, como uma coisa muito, muito, muito natural, não é? Portanto, não. Eu lembro-me que um primo meu, muito snob, quando António Costa foi eleito, perguntou: ó menino, ele é Costa de Margão? Eu disse: acho que sim, então pronto, está tudo bem. Portanto, ser Costa de Margão é ser uma coisa importante, não é? Portanto, não. Há sempre ainda esta ideia. Portanto, é importante também analisar deste ponto de vista, mas eu digo sempre, atenção, o pairismo deve ser analisado não só também do ponto de vista de pairismo, mas também daqueles que o rodeiam mais proximamente. No que diz respeito à comunidade cunibricense goesa, a mim também foi uma surpresa, Sandra, porque eu também tinha essa ideia, que eram só que trabalhavam assim um bocadinho sem um espírito de corpo. Mas eu comecei a encontrar alguns indícios disso quando percebi que em Coimbra havia três pilares fortes. Por um lado, Raimundo Venâncio Rodrigues, que alojava na sua casa os estudantes goeses e que servia um bocadinho de tutelar dos estudantes goeses. Miguel Arcanjo, qualquer coisa, não me lembro agora do nome, Miguel Arcanjo Marques, talvez, que era professor no Liceu de Coimbra, no último ano, que muitos estudantes goeses tinham de o fazer porque eram os preparatórios para entrar na universidade. E portanto havia aquele acompanhamento logo nesse momento. Depois, Raimundo Francisco da Gama, que era doutorado em medicina, o Raimundo Francisco era doutorado em matemática, doutorado em medicina, e que era também uma das pessoas que recebia os estudantes goeses. Ele é pai adotivo de uma poetisa muito fraquinha, mas muito querida em Coimbra, que é a Amélia Jani. E a Amélia Jani... Eles adoram, sim. E a Amélia Jani, aliás, eu encontrei numa velha caixa de família as fotografias dos goeses misturadas com as Amélia Jani. que é engraçado, estava tudo ao mesmo Melijani, por exemplo, o Caetano Gonçalves diz o melhor possível da Melijani, que era extraordinária, lindíssima, não podia dizer que ela era bastante feiosa, mas que era... Depois publicam poemas dela nas poesias horrorosas. E são umas poesias horríveis, coitada. E depois, há um outro pilar, que é o Luís Caetano Lobo, que se doutorou em Direito, mas que não teve tanta sorte, porque o bispo de Coimbra zangou-se com ele, era padre. E por isso é que é um dos tratos da tese. E que era doutorado em Direito, mas o bispo de Coimbra mandou-o com pargo para Arganil, que era uma terriola aqui perto. Mas mesmo assim consegue ter um ascendente grande aqui na zona de Coimbra. Como é que eu percebo que há uma comunidade de Coimbra? Comecei a perceber isso logo quando morreu o Bernardo Leitor da Ataíde, da famosa biblioteca Ataíde, não sei se da Ataíde Lobos também, o Bernardo Leitor da Ataíde, que morreu, coitado, eu tive imensa pena, ao total da tese, morreu quase a entregar a tese de Direito, ou seja, teve o trabalho todo e na altura, pronto, morreu. Morreu e fez o inventário. O senhor tinha uma belíssima biblioteca. E tinha uma série de coisas interessantes em casa e vivia com o Raimundo Venâncio Rodrigues. E vários artigos apareceram fiadores, vários goeses. E vários livros estavam em casa de outros goeses. E que se começa a perceber que há uma comunidade. E depois vai-se à procura dos processos de cada um desses estudantes e começa-se a perceber que há ali um entrecruzar. E é muito interessante. Há sintomas que são comuns, grande parte dos estudantes goeses que vêm para Coimbra reage muito mal no primeiro ano, é normal, porque Coimbra tem a vantagem de ser maravilhosamente quente no verão e horrorosamente fria no inverno, portanto chegam em outubro e apanham o frio com iniversência e ficam doentes, mas há ali uma comunidade muito interessante. E esta comunidade é fortalecida depois com alguns professores que demonstram alguma proximidade, algumas pessoas que não são goesas à comunidade goesa. Vou-vos dar um exemplo, peço desculpa por ser um exemplo que me é próximo, mas, por exemplo, o escritório, uma das pessoas que apoiava os estudantes goeses, que era próximo ao Mundo Francisco Rodrigues, o irmão tinha o escritório de base em Lisboa e grande parte deles passou por lá para estagiar. Portanto, havia aqui como que uma cadeia que não deixa de ser muito interessante. Portanto, há esta, eu acho que é bastante visível este espírito corporativo, muito em torno destes três pilares. Também é interessante ver, depois, que há em Coimbra alguns aspectos surpreendentes, nomeadamente em Coimbra, há uma das críticas grandes feitas ao à propaganda, é um trabalho feito, é anónimo, pensa-se que é do Caetano Francisco Gonçalves, feito nas aulas do Afonso Lopes Praça, como sabem, teve o tempo do quadrado como tese de doutoramento. E esse trabalho é muito recebido com muito, muito ênfase. Por outro lado, em alguns jornais de Coimbra, no século XIX, 1860 e 1870, surgem crónicas de Goa, o que não deixa de ser sintomático. O que se passa em Goa, o que está a acontecer em Goa, e se não houvesse uma comunidade goesa suficientemente forte, não haveria jornal nenhum que as publicasse, não é? Portanto, são indícios interessantes de uma comunidade estudantil que, como a Sandra disse, existe há muito tempo. Já os Pintos de Candolim diziam, estamos em Coimbra a estudar em casa do Sr. Bispo. Deve ser o Francisco de Lemos, que era um bispo, foi célebre por receber estudantes vindos, ele era brasileiro, não é? Vindos de todo o espaço. Mas esta comunidade conimbricense, que é muito interessante, porque ela, de alguma forma, também se cruza com a comunidade dos deputados, e alguns destes professores conimbricenses são também deputados. Portanto, é um trabalho em progresso. Pronto, já percebi. Portanto, estás a falar em comunidade neste sentido de uma comunidade de entreajuda, não que procure uma organização isso também, porque isso até é muito característico goês, não é? Nesta comunidade é essa que é uma tendência de interajuda e de agregação quando estão fora do serviço. Mas não se limita aos goeses. Não se limita aos goiás, não está fechada. Tem essa, essa qualidade curiosa. Portanto, mas não há um instituto indiano, género de idade para rede, nada disso, não é? Nada disso, não é? É uma coisa completamente diferente. Há uma comunidade estudantil, digamos assim. Aliás, há goeses em vários aspectos, não é? É muito curioso. A única coisa que pedem em Goa, quando o Bernardo Heitor da Taíde morre, também não se podia mandar muita coisa, não é? É a pasta académica, normal. O extrato a óleo, não sei nem que ele para, andei à procura em Goa, mas não encontro. E a orla. A orla são umas fotografias gigantescas, depois com os alunos todos, e era a orla do centenário de Camões. Porque lá está, ele fazia parte desta comissão, que era uma comissão importante da altura. Ou seja, esta comunidade também procurava intervir ativamente nessas dinâmicas académicas e culturais, o Imbrans, sem ser, volto a dizer, um instituto indiano, como mais tarde aconteceu na Faculdade de Letras, não é? Obrigada. A Lourdes, eu acho que... Sim, exatamente. A Lourdes pediu já, levantou a mão já há muito tempo, mas eu não sei se ela está conectada. O teu está som, bem. Lourdes! O som! Está sem som. Eu tenho a imagem bloqueada. A imagem dela está normal, Anistine. Ela está. Agora já está. Agora ela abriu. Já está. Não sei. Pode falar, Lourdes. Você ia falar alguma coisa? Você está com a mão. Não. A Lourdes foi curada. O que eu massacrei a Lourdes à procura do diálogo na biblioteca de Panji, onde é que está, e a Lourdes e eu tentámos revirar tudo e não encontrámos. Portanto, não. Mas a ideia. A Celso, é muito curta. Sim. E eu não consigo ver. Celso está a falar, acho que. A Celso. No problem. I'll come in later. Não pode falar, Celso. Okay. Congratulations, Luís Cabral. I have not seen your entire work, but I can imagine that it is true. It is a truly monumental work that you have done. You made a statement that Bernard Pérez de Silva is the voice of the ultramarine. See, voice yes. of the ultramarine. Can you tell us what are some of the important issues he must have raised in the parliament? This is one matter. And secondly, Christopher Bailey, C.A. Bailey, in his work Recovering Liberty, he rates the work of Bernard Pérez de Silva de Algo as equal to some of the writings of Ram Mohan Roy. Okay? What is your opinion on this? And lastly, I would like to bring in another 19th century name, Francisco Luis Gomes. How did Bernard Pérez de Silva fare as against Francisco Luis Gomes? Okay. These are my three issues. Yeah. Thank you very much. Well, I'll try to answer the better I can. The relation between Bernard Pérez de Silva and Francisco Luis Gomes, it's a very interesting relation because the father of Francisco Luis Gomes, Francisco Salvador Gomes, was very close of Bernardo Pérez da Silva. You can find several times. It's interesting to quote the work between Bernardo Pérez da Silva and Francisco Luis Gomes. I didn't study yet all the interventions in Parliament of Francisco Luis Gomes, And but I've already studied the interventions from Bernard Pejacil. They have at least one thing in common: a strong interest about the privileges connected with the land. How can we deal with the land, and with how can I say? With the problems of the communities, the problems of the land who belongs to the convents and monasteries, and the lands who belongs to morgadios and chapels. And at least that's, I can find some points between both of them. A comparison between the way of thinking of Bernard Pereira Silva and Francisco Luís Gomes is, for me, at now, impossible, because I didn't study already the work of Francisco Luís Gomes. Nevertheless, I think it exists like a continuum between all the representatives in the Portuguese Parliament. A continuum is not necessarily a part of the same perspectives. But it's important to see, well, so I will study about it. Francisco Luís Gomes is important, but I must understand, we must understand Francisco Luís Gomes. I think that Francisco Luís Gomes has a different role in Lisbon than Bernardo Pereira da Silva. Bernardo Pereira da Silva, in my opinion, but it's just in my opinion, I stress again, I haven't studied yet the work of Francisco Luís Gomes, was naturally a leader. Everybody talks about him, and Bernardo Pereira da Silva likes to be the speaker, the leader of in the parliament. Francisco Luís Gomes, if we believe in Tomás Ribeiro, was a very sad and lonely person. He said, it's very interesting, the description of Francisco Luís Gomes in Jornadas. A person, nobody talks with him, he was ill and sick, so it's interesting to this type of comparison. Not stressing his constitutional work, I think that Bernardo Pereira da Silva was much more popular in Portugal than Francisco Luís Gomes. And I think that the popularity in the parliament was the same. Bernardo Pereira da Silva truly speaks or truly believes in speaking as the voice of the overseas territories. How? When he speaks about the role of the army, he's very, very critical about the role of the army. And he speaks not only about the role of the army in Goa, but also in Timor, Macau, Mozambique. It's easy for him to speak about it, because he has connections, not only trade connections, but also familiar and friends in all those territories. He speaks also about the role of the church and the destiny of the wealth and the patron of the church, and he speaks like the voice of the overseas territories. He speaks as the voice of the overseas territories, as Sandra stressed, sustaining the rights of those who live on these lands. And that's very interesting, because in the beginning, Bernardo Pereira da Silva speaks only in the name of the Goans. But it's natural that we have a problem on Mr. Bernardo Pereira da Silva, because we don't know exactly his role in Mozambique, as we know. There are several criticals and several suspicions about his role in Mozambique. But it's true that Bernardo Pereira da Silva spent some time in Mozambique, and he had connections in Mozambique. So he starts to speak first in the name of the people of Goa than in the name of the people of Mozambique, and it's easier because he had a history in the parliament that nobody or almost no one has, because he is elected to the parliament since the first elections, so since 1822 till 1844. So is one of the historical deputies, yes, the representatives, if we can say. So he's not only a man with the poder da palavra, with an extraordinary. Não percebi, Sandra, estás ligada? It's okay. Ah. A natural speaker, no? Yes, a natural speaker, yes. Not only a natural speaker, but he's also an historical, he's an historical parliament, so... and he has everything. He has the experience of the exilation. He has the experience of a political role. And he also has been prefect of the state of India, so... It's very, very difficult to... have another member of the chamber at this time with his background, so it's almost natural being the voice of the overseas territories. And I think it's interesting, I think that nobody already has done that, to study the commissions of the parliament. Bernardo Pereira Silva belongs to several commissions, and Bernardo Pereira Silva is always trying to speak on the parliament. Sometimes they allowed him, sometimes they didn't allow him. So he's always trying to speak, always presenting representations and motions. He's very, very active. Francisco Luís Gomes had a more, how can I say, a more mental work, if I can say. His interventions are very, very well structured. Bernardo Pereira Silva interventions are much more impulsive, much more natural, if we can say. I think that for the Portuguese people, it's more impressive a Estevão Jeremias Mascarenhas than a Francisco Luís Gomes. To understand Francisco Luís Gomes, you must read his work. To understand a Estevão Jeremias Mascarenhas and a Bernardo Pereira Silva, it's not enough, of course, but to listen to him is a good principle. So I think that we can say that there are some differences. But Celsa, one of the tasks that we must do quickly in Portugal is to make a study about all the work and all the interventions of the Goan deputies, the Goan representatives in the Portuguese Parliament. All of them. Because it's very, very important to understand the evolution of Goa and the evolution of the thinking and of the Perismo. I didn't understand well the second question that you have made. I said that Christopher Bailey, his work, Recovering Liberties, indicates that Diago ranks with amongst the writings of Ram Mohan Roy. What is your opinion on this statement of his? I think it's very interesting. I never thought about it, but I must study it. It's interesting. It's very, very interesting. I know that there are several influences in Diálogo, namely Jeremy Bentham. Jeremy Bentham and also some American thinkers. He spoke about Franklin. It's very interesting, the connection with the people from Alabama, the Cherokees from Alabama. It's interesting to make that analysis. I haven't made it. So Celsa, thank you very much. I will try to study it. So, but it needs to be studied is this connection between these elites in Goa and the Goan community in Calcutta. Yeah. You have studied, you have digged a bit, but it may be need to be modded mainly in the newspapers, I don't know. The newspapers are really important, but it's difficult to find them and it's difficult to study them, so... O Helder também queria fazer uma pergunta, talvez? Força, Helder. Vamos lá. Então, primeiro, você adorei ter a sua fala, adorei ler o texto também, achei muito, muito bom. E eu aqui fiquei me perguntando, você supõe, né, que eu, ou pelo menos eu, ou nós, eu particularmente, devo dizer que não sei tudo que você supôs que eu soubesse na sua fala. Né? Porque falam assim, como vocês sabem, como vocês sabem, não sei, né? Mas tudo bem, mas é bom que esteja na sua tese, então a gente vai poder saber. Mas eu fiquei me perguntando sobre o perismo, e quando você cita a ilustração do Ana, né, que de fato é isso mesmo, como eu olhei agora um pouco para o lado dos descendentes, trabalhando com o Manuel Joaquim da Costa Campos, e você disse também que o perismo necessariamente não era feito só de, né, né, e também dos descendentes, eventualmente, sei lá, eu fiquei me perguntando sobre isso, porque o que eu vejo é que nas publicações do Costa Campos, de fato, predominam os descendentes. Em algumas delas, pelo menos antes que eu pude olhar. Mas eu me pergunto se essas pessoas estavam alinhadas ou não nessa perspectiva. Né? Não sei se você tem como falar sobre isso. Se para você é claro, não, você citou agora o que é um outro dos descendentes também, uma outra família, não, os Costa Campos, os... Agora não. Frederico Salvador Gomes? Não. Não, você falou naquele trecho que você passou para a gente também. Meu Deus, foi governador de Goa também. Esqueci agora. Mas, enfim, que são muito presentes, né, nas publicações literárias, inclusive. Então, meu interesse vai mais por aí, né, de tentar entender como é que essas pessoas estão se relacionando política e literariamente. Ok, obrigado, bela pergunta, Helder, muito obrigado. Claro que eu acho que a política e a literatura estão intimamente ligadas, não é? Portanto, sobretudo, ou podem estar intimamente ligadas, sobretudo no caso. Genericamente, é muito fácil dizer que os peristas são os naturais e que os antiperistas são os descendentes. Não é? Nada é tão linear quanto parece. Há uma série de seguidores de Bernardo Pérez da Silva, nomeadamente, que são exilados com ele, quando é exilado, quando vai para Bombaim e depois para Damão, fazem parte das elites descendentes, portanto, natural, e alguns dos mais entusiastas peristas são também descendentes. Tal como também, depois, a ideia que eu tenho, Helder, é que dentro de cada família há várias tendências. Um exemplo curioso, vou dar dois exemplos extremados. Um exemplo curioso é do Diniz da Ayala, nunca sei o nome dele, deixa lá ver o nome do homem, do Frederico Diniz da Ayala, que é radicalmente antiperista. Radicalmente. Basicamente antiperista. Mas depois começa o livro a agradecer ao padre Luís Gonzaga da Taísa. E lhe ensinou tudo o que ele sabe. Que era um destacado sacerdote natural católico, bastante perista, por sinal. Portanto, há pessoas que depois não são antiperistas, mas que bebem dos frutos do perismo. Por outro lado, o Constantino de Brito, num romance que o Helder sabe eu gosto muito, a neta de cozinheiro, é absolutamente perista. Absolutamente perista. E faz grandes elogios ao Bernardo Pérez da Silva. Portanto, mesmo nas obras da autoria dos descendentes, temos estas diferentes nuances. Claro está que depois há alguns casos particularmente dramáticos, como o Pereira Garcês começou por ser deputado, perista, e depois deixou de ser, também devido a motivos familiares. Mas a verdade, e também há casos, por outro lado, de pessoas que mudam depois para o partido perista. Tal como há, dentre as elites naturais católicas, não interessa dizer nomes, porque a gente aqui é fácil descobrir, algumas elites naturais católicas que não são, ou alguns membros que não são tão pró-pairs quanto se pensava ser no início. Por outro lado, também há muita ideia de que os reinóis seriam, por definição, anti-imperialistas. O que me parece também ser uma generalização perigosa. Porque há reinóis que são bastante peristas. Um deles é o tal Luís Prates Almeida Azevedo, que eu vos falei, que é mais perista, é mais perista que o Pérez, digamos assim. Outro deles, também conhecido também, que é o Mariano de Azevedo, que também é morto nesta altura, que chega e emparelha no partido anti-perista, mas muito rapidamente pôs-se de bandeia para o lado dos peristas. E mesmo os desembargadores vão tendo uma posição, eles não têm todos a mesma posição, naturalmente. Há desembargadores que são muito mais pró-perismo e desembargadores que são muito mais anti-perismo. É porque, a certa altura, começa, há aqui como que uma divisão complicada em que há pessoas que entendem que o perismo se confunde com o liberalismo e o anti-perismo com o conservadorismo, com o absolutismo. Há pessoas que acham que o perismo é já uma vertente do liberalismo. Portanto, depende um bocadinho da maneira como nós vemos a questão. Ilustração Guana. Tu sabes, Helder, que eu tenho fascínio pelo Luís Maroso Frederico Gonçalves, que eu acho que é uma pessoa absolutamente notável, e acho que a Ilustração Guana tem um papel importante na promoção. A Ilustração Guana e os quadros históricos do Barreto Miranda e depois o próprio Miguel Vicente Abreu, esta trindade, têm um papel importante na construção de uma certa imagem do perismo. Porque estamos a falar já de um perismo de segunda geração, digamos assim, ou de um segundo perismo. E repara que, e não é só na Ilustração Guana, é que há outro, deixa-me pensar se me lembro, qual é que é outra revista onde aparecem os perfis históricos? Lembras, Calder? Vamos ver o Berardo Pereira, não é na Ilustração Guana. Onde é que aparecem perfis históricos? Sim, há dois perfis. Ah, é no álbum literário. Vem nos dois, certo? Ah, não, porque tem álbum literário. O álbum literário, Ilustração Guana, são as duas publicações onde são publicados estes perfis históricos do tempo do perismo, que não são todos naturais, também há descendentes entre eles, certo? E este enaltecimento desta galeria que se cria, não é? E que começa precisamente na figura do Pérez, é particularmente interessante. E depois, na Ilustração Guana, há aquele textinho do José Francisco de Albuquerque, que me parece bastante uma resposta ao próprio diálogo e à maneira de pensar o Pérez. 40 anos depois de ter sido escrito o diálogo, o que dizer sobre o constitucionalismo em Goa? E ele tenta, num texto muito pequenino, que tem duas páginas, mas que me parece muito importante, tenta rebater um pouco esta ideia. Bom, tenta explicar que o perismo está vivo, mas está vivo de uma forma diferente, porque se adapta como todas as teorias. Outro caso que me parece curioso, e nós encontramos referências ao Pérez em particular, é no Jacobi Dulce, em que o padre Avelino Dantas diz no tempo do Pérez é que era bom. O Pérez fez o meu avô regedor, assim uma coisa qualquer. Claro que isto é, nós não podemos ler o GIP como sendo uma análise factual da realidade, não é? Mas também esta ideia que no tempo do perismo, no tempo do Pérez, as coisas eram diferentes, não deixa de ser interessante. Portanto, nós encontramos na literatura goesa várias referências a estes tempos do Pérez. Claro que de um ponto de vista mais caricatural, como no Jacobi Dulce, mas também de um ponto de vista muito, muito estruturado, como na Neta do Cozinheiro, em que, aliás, até se faz um cotejo curioso entre os deputados do tempo do Pérez, os deputados da altura, que defendiam Goa, e em que se pega em algumas questões que o Pérez pegava, como os juízes corruptos, os juízes que vêm de Portugal que são corruptos. E, portanto, volta-se a pegar nessa ideia, no pouco descobrimento que havia das coisas da Índia. E depois também, e eu acho que, sobretudo, a Ilustração Guana assume um papel importante. Então, nós não podemos esquecer que o autor da Ilustração Guana era não só de uma família bastante importante nos equilíbrios sociais locais, não é? Como casou com uma cunha de Arporá. E as cunhas de Arporá tiveram um papel importantíssimo enquanto companheiro de Bernardo Pérez da Silva. Portanto, nem que fosse pelo sogro, ele tinha ali umas doses valentes de perismo que era interessante, não é? Portanto, a literatura também neste aspecto espelha muito bem os sentimentos goeses e permite-nos, acho eu, a minha opinião, pelo que li até agora, que nunca é suficiente, perceber como é que esta questão do perismo transpõem fronteiras sociais, digamos assim. Para além de que, naturalmente, também havia, mais tarde, destacados reinóis que eram bastante peristas. Eu tenho algumas suspeitas de que o Tomás Ribeiro era bastante perista, pelo que escrevia, certo? Tomás Ribeiro defendia claramente um programa muito parecido com o do Bernardo Pérez da Silva. Eu acho que, deste ponto de vista, que dos secretários de Estado que se preocupavam com Goa, Cláudio Lagrange, Monteiro de Barbuda, Joaquim Libório de Cunha Ribeiro e Tomás Ribeiro, aquele que se preocupou mesmo com Goa foi Tomás Ribeiro. Cláudio Lagrange tentou traduzir, publicou as instruções do Marquês de Pombal para, em troca disso, lhe garantirem um lugar no Parlamento. Não conseguiu. O Cunha Ribeiro também caiu um pouquinho nessa tentação. Não conseguiu. E só o Tomás Ribeiro se vingou. Bem, puxava mal com ele próprio, sei que foi para lá. Mas esteve em Goa e gostou de estar em Goa. E compreendeu as pessoas de Goa. E percebeu que em Goa os goês é que devem entender o que é que se passa lá. Isso para ele era muito evidente. Portanto, eu acho que isso é um aspecto curioso. Portanto, e por isso mesmo, também compreendeu, creio eu, algumas posições do perismo. Sendo que, volto a dizer, Tomás Ribeiro era muito próximo do Francisco Luís Gomes. Aliás, os contactos que Tomás Ribeiro conhecia de Goa era de Francisco Luís Gomes, e também era muito próximo depois em Goa, uma vez em Goa, do Barreto Miranda, não é? Que escreveu uma biografia de Tomás Ribeiro, não sei se vocês conhecem, que eu aconselho a ler, porque o retrato que lá vem de Tomás Ribeiro não tem nada a ver com o retrato que Tomás Ribeiro precisava de dar dele próprio. É, na verdade, um homem bastante desarranjado e com mau humor, enquanto Tomás Ribeiro gostava de mostrar que era um dano, todo bem vestido e todo bem falante. Portanto, eu acho que podemos ler esta ilustração e alguns textos da época como... Eu não te quero dizer que seja uma campanha política, porque acho que não, mas como uma afirmação de uma perspectiva que, naturalmente, através da literatura também se conquista, não é? Como em tudo. Pois, perfeito. Luís, desculpa lá. Temos também uma... O Helder quer reagir, porque temos uma pergunta... Eu só queria dizer que a gente chegou no nosso horário. A gente pode continuar, não tem nenhum problema. Mas continuamos no nosso horário. Mas tem duas pessoas ainda querendo fazer perguntas, se eu entendi bem. A Lourdes, não sei se ela mantém o pedido. A Adelaide Vieira Machado, que eu não vejo no ecrã, mas suponho que ela ainda está. Adelaide? Não, ela está aqui, sim. Abre o som, Adelaide, abre o som. Então, Luís... Olá. Tu começaste a responder quando eu levantei o braço, porque eu estava a pensar, então só existiu perismo durante este período todo de antiperismo? Não existiu mais nada durante todo este período? Não, para tentar perceber o que é o perismo. Mas estou mais em dúvida, por exemplo, em relação ao antiperismo. Havia liberais antiperistas? Sim. Pronto. Claro. Então isso já enriquece mais a ideia de perismo. Por outro lado, eu acho muito interessante essa história do pioneirismo que ele teve em relação quase a um Estado federado ou uma futura federação de Estados, que talvez, como tu disseste, a questão dos norte-americanos, de ler, porque foi muito sedutora aquela revolução, sobretudo porque foi contra os ingleses, porque venceram, e depois tiveram toda uma série de teóricos que influenciou muita gente. Por outro lado, França também já tinha feito 1830, já estava nessa com essa embalagem. Eu gostava também de saber se essa questão da igualdade não é já um princípio democrático em Pérez da Silva. E lembrei-me depois dos Jeremias Mascarenhas, que eu acompanhei porque fiz um trabalho sobre o Rodrigo Sampaio, na questão do ato adicional, os Jeremias Mascarenhas também têm intervenções ótimas a favor dos libertos, contra a discriminação do liberto, que queriam Sim, o Xavier Mascarenhas é mais radical nessa ideia de igualdade e de democracia, digamos okay. assim. Democracia já, é isso que eu estava, era aí que eu... Mas também é outra época, não é? Eu não penso que não há mas, exato, quanto o perismo, afinal... O perismo evolui. Evolui. Evolui. Exato. Portanto, o que eu acho é que há um perismo até o Bernardo Pérez da Silva, que é o morrer em 1944, uhum. e depois o que me parece, doutor, pode dizer que é maluquice minha, e se calhar é que eu acho é que há emanações e interpretações do perismo por estes diferentes agentes que vão sucedendo. Nomeadamente, a ilustração guana é uma interpretação do perismo, não é a única. Se tu fores ler o Jeremias Mascarenhas, concordo contigo, há uma outra forma de desenvolver o perismo. Ao que eu penso que não é alheio o facto de Chevão Jeremias Mascarenhas não pertencer exatamente ao mesmo grupo social de Bernardo Paz da Silva, não é? Portanto, Chevão Jeremias Mascarenhas é o único deputado que não vem daquelas elites tradicionais goesas. E isso é bastante visível no seu discurso, até mesmo na questão da instrução e da educação, no valor da instrução e da educação. Em que escreves a mim, Mascarenhas, lá está, aproximando-se um bocadinho esta ideia e tu dizes uma maior democraticidade, e nós não queremos educação, nós queremos instrução. É uma coisa muito diferente. Educação é saber ler e contar. Nós queremos mais do que isso, não é? Portanto, que é uma ideia muito interessante. Agora, é para todos. É para todos. Ele é mais. O Bernardo Pérez da Silva tem uma coisa que me parece notável, é que ele consegue congregar essas elites, e melhor haja peristas e antiperistas, mas todas as elites, naturais, descendentes, reinóis, têm elementos peristas, não é? E parece que há ali um momento em que há a tal almejada harmonia que ele desejava. Claro que depois, na prática, isto é muito complicado, não é? Até há uma tentativa depois de casamentos entre grupos, mas não funciona assim tão bem quanto isso. Mas há ali um momento, é como a prefeitura, o tempo de Bernardo Pérez da Silva no poder, foi pouco mais do que 2 semanas. Sim. Mas mudou tudo. Tudo. Como é que 2 semanas? E não é mudar, não é tanto mudar por ter nomeado A, ou B ou C. Aliás, é muito interessante porque no tempo da prefeitura, Bernardo Pérez da Silva não nomeia só naturais, nomeia naturais, nomeia descendentes, nomeia reinóis. Ele nesse aspecto é uma pessoa. Um habilíssimo e notável senso político, não é? Não fará distinções. O que ele quer é partidários da causa em que ele acredita. Ele parece acreditar efetivamente naquela alternativa. Uma alternativa verdadeiramente liberal, de separação de poderes e de entrega de poderes, que depois poderá até vir nessa ideia de uma federação futura, não é? Entrega depois aos locais, não é? Portanto, vou dividir para garantir o melhor acesso e dividir também para garantir. Para garantir uma maior igualdade. Agora, por outro lado, também é certo que esse sonho de harmonia dura pouco tempo. Quando morre o Bernardo Pérez da Silva em 1844, há ali um período de crise, o que é normal. Mas o que é interessante é que depois o legado perista, e isto é que eu acho que parece bastante notável, é que o perismo ultrapassa a morte do Pérez. Reinventado, é certo, reinterpretado, evidentemente, mas ultrapassa. Portanto, tu perguntas, o perismo durou todo o século XIX? Foi como comecei. Eu acho que o perismo dura até hoje. E será? Exato. Será que ele entra pela República adentro? Eu acho que o perismo, aliás, eu tomei posse. Eu nunca tomei posse nada na minha vida. O António Costa tomou posse no dia em que eu defendi a tese. E eu terminei a dizer, o que aconteceu hoje, é um reflexo do perismo. Portanto, é tão simples quanto isso. Portanto, este esforço de inclusão, de um espaço onde as pessoas, desde que tenham os meios, podem circular, o que é muito interessante. Agora, houve tensões posteriores? Houve. Os próprios peristas, por vezes, entenderam-se? Houve. Mas eu acho que, pelo menos durante algum tempo, aquele sonho que é muito bem descrito... no diálogo, o sonho do índio, não é? Quando o género da pátria leva lá de Xandarnate e vê a Goa, uma Goa harmoniosa, ele conseguiu. E mesmo que só tenha conseguido naquele momento, é um ideal que acompanha. Portanto, e por outro lado, eu acho que o perismo tem uma coisa interessante. Ele vai para além das fronteiras goesas. E aí os parlamentares têm um papel muito interessante. Portanto, ele é verdadeiramente uma teoria ou uma concepção política que, naturalmente, coesa na sua base, tem capacidade para ter representação ao nível muito mais abrangente, muito mais amplo. E isso é muito curioso, acho eu. Portanto, não. Agora, que há liberais claramente antiperistas, há, nomeadamente, o Gonçalo Magalhães, que era um ferocíssimo liberal. O arcebispo São Galdino odiava-o com todo o seu coração. É o pior ateu francês filósofo que anda, dizia ele, e fez o pior que se podia fazer aos peristas, porque simplesmente ignorou-os na maior parte dos seus escritos e tentou encrencar bastante a vida do Constâncio Roque da Costa. Claro que depois, aquela publicação de 1859 do José Inácio Gonçalves foi particularmente deliciosa, porque ele faz uma seleção das máximas do irmão Gonçalo de Magalhães que se adaptam ao ideário perista. Portanto, a vingança serve-se fria, nem que seja 30 anos depois. Bom, temos uma última intervenção, talvez, da Sandra. Eu não sei se o Helder quer encerrar depois. Sandra? Não, eu acho que você pode encerrar neste momento. É porque também vai ficando tarde para o Goiás, então aqui, que não é bem, né? Bom, então. Pronto, só muito brevemente, um bocado que também vem na sequência de toda esta conversa, que tem sido muito interessante. Eu acho que vale a pena pensarmos em todo este debate dentro dos próprios liberais e que se estende para o período republicano e é onde foi possível um debate mais aberto. Depois do Estado Novo as coisas já se complicam e já entra outras questões, mas acho que vale a pena pensar que este debate não tem a ver só com o problema da questão colonial dentro do liberalismo, não é? Como é que o liberalismo, ou como é que a democracia, compatibilizam com a questão colonial? E eu acho que, de alguma forma, o Pés da Silva e os liberais que o seguiram, goeses e não goeses, e eu não me deixo de lembrar do próprio Dom Pedro IV, que teve um gesto extraordinário de nomear para a sua terra uma pessoa para governar, não é? A sua própria terra. Foi um gesto inédito que não voltou a repetir-se no Império Português. Foi um momento muito especial, não sabe? Mas é isso, esta questão, a questão colonial não pode deixar de ser equacionada e que acaba por dividir as águas entre os próprios republicanos, democratas, liberais, e talvez seja por aí que possamos pensar um bocado estas questões. Obrigada. Só podemos, antes de dar a palavra ao Helder para encerrar, agradecer o Luís por todas estas pistas que abre, porque não é só apresentar-nos uma época e também a construção de uma identidade política. Você abre imensas, põe perguntas e abre imensas pistas de pesquisa futura. É isso que eu acho extraordinário no trabalho que você nos apresenta. E talvez o Helder quer encerrar. Eu só precisava fazer uma consulta para saber se... Luiz, foi maravilhoso. Não vou nem repetir, a Ernestine já falou. Foi muito bom, muito ótimo. Foi maravilhosa essa discussão nossa. E a sua apresentação também. E o que eu queria só consultar vocês era sobre a base aqui, porque a gente está usando o Google Meet, né? Para fazer essas reuniões. E se é o caso de a gente usar o Zoom, porque a Cielo tem uma conta do Zoom, a gente pode usar a conta da Cielo. Mas eu não sei, eu sei que para os europeus usam mais o Zoom. Nós só usamos o Zoom na aula. Os indianos se... Maybe we can ask in English, Helder. Sushila is here, Frederick, I don't know if Lourdes is here also. Would you prefer that we use Zoom in the meetings, or you prefer Google Meet? Celsa is also here. I don't know what is best for you. Frederick is here. What do you think is best, Google Meet or Zoom? One way or the other, it makes no difference. I mean, it's I prefer fine. Google Meet. Speak but louder. No problem about Zoom. I have no problem. I have no problem also. Who prefers Google Meet? Sushila? Sushila, what do you prefer, Sushila? Cielo, either Zoom or Meet, there is no issue with either. Okay, it's the same to you. Thank you, Sushila. What about you, Celsa? What do you prefer? I prefer Google Meet, but Zoom is no problem at all. Zoom is no problem. Okay. You can... I one can get along with Zoom also. Well. Oh God! And I remember now someone told us asked us to record this, and we forgot. Oh, it's always like that. But okay. But I don't know. Okay, then we... No, they said, Elder, everybody said that is no problem. One or the other, it's the same to them. Sushila said that. Okay. Frederick, I don't know Lourdes. What do you prefer, Lourdes? The microphone. Open the microphone. Both of them. Okay. Your microphone... Google would be better, Cielo. Google. Okay, then we keep on Google. That's a big deal. Okay, people, it's just that. And let me just say one thing. Sorry, people, that I didn't go on writing, but it was a lot of information, a lot of names, a lot of concepts, and some of them I could, others, so sorry. I couldn't follow. It was a lot of information. This is it. No, you did a great work. Thank you, boss. Thank you. Okay. Where onde é que está o Luiz? Já estou aqui, desculpa, isto é bom, eu falei ao Luiz. Bom, então, gente, estamos encerrando, ok? We finish now. Thank you for everybody. Obrigado a todo mundo. E... obrigado, Ernestine, por coordenar essa sessão. Obrigado, Luiz, por apresentar aqui seu trabalho. E nos encontramos daqui um mês. Ok, obrigado a todos por terem se desenvolvido. Obrigada, Luiz. Bom, Luiz. Deus. Bom trabalho. Tchau, pessoal. Obrigada. Até That's all.